Quanto tempo faz que eu te espero aqui pra dançarmos a nossa canção? Não pare a música, eu quero dançar esses momentos de amor. Não, não, não, não. Não pare a música, eu quero dançar. Eu nem sei se você tem algo pra me dizer. Mesmo assim, eu vivo pra você. Não, não, não.